Começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, gente! Alô, moçada! Opa, beleza, beleza, beleza? Tudo de bom pra você? Tá no ar o programa Carlos Pitt, especial de férias. Lembrando a você que nesse mês de janeiro aí, nós estamos relembrando alguns momentos de 2012, trazendo aqui algumas entrevistas que a gente colocou no ar pra você com exclusividade aqui na sua rádio no decorrer do ano de 2012. Mas nem por isso a gente vai deixar de tocar música nova, os sucessos do momento para você, tá bom? Semana que vem a gente já está voltando, claro, a nossa equipe toda trazendo novidades, trazendo novos programas, entrevistas inéditas e exclusivas para você, com a Carlinha, com a Miroca também, tá bom? Obrigado a você por esse carinho de sempre. E toda a nossa rede agora em rede, claro, 108 rádios no programa Carlos Pitt. Vambora! Continuamos aqui com nossos programas especiais, Matando Saudade de 2012, abrindo as portas para 2013 com tudo. Programa Carlos Pitt, especial de férias no ar. Carlos Pitt, cada enxadada uma minhoca, com a participação de Roger e Robson, a música nova, nova, nova pra você. Cada enxadada uma minhoca, cada cartada um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caça com gato. Sou louco de sorte, cauerada. Eu já nasci cocô virado, sempre fui interessante. Um cara muito ajeitado, amigo e melhor amante. No meu tempero tem malícia, mulher de mim não guarda mágoa. Eu dou uma onça com carícia, dou até nó e pingo d'água. Sobro na área é golaço, faço gomento de bico. Se me olha cai nos braços, é da rubá pro tico-tico. Sempre ligado no perigo, olho pra mão, visto depois. Atrás até vem o marido. Um homem prevenido vale por dois. Cada enxadada uma minhoca, cada cartada um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caça com gato. Sou louco de sorte, camerana. Enxadado uma minhoca? Carlos Pitt, quem não tem cão, caça com gato, parceiro. Aí, meu filho. Sou do Juan namorador, o meu negócio é a conquista. Dizem que sou bajulador, eu digo é dom de um artista. Minhas namoradas foram pouco, mas não larga no meu pé. Nosso amor é mais gostoso. Depois que vira ex-mulher, sopro na área é golaço. Faço o mesmo de pico, se me olha cai nos braços. É da fubá pro tico-tico, sempre ligado no perigo. Olho pra mão, piso depois. Atrás a mel vem o marido, parceiro. Então conta como é que é. Um homem prevenido vale por dois. Tamo junto. Cada enxadado uma minhoca, cada cartado um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca, não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caça com gato. Sou louco de sorte da mulherada. Cada enxadada uma minhoca, cada catada um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca, não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caça com gato. Sorte, camoeirada. Cê tá ligeiro, hein, Roger? Roger, cada enxadada é uma minhoca. Programa do Carlos Pitt. Oi, aqui é o Bruno. E o Marrone. Os melhores artistas estão aqui. Cada

mas não faz mal. Na vida tudo tem um porquê. Deixei me levar por você, por você. Foi de repente, você voltou. Foi como um raio que já passou. Foi como a lua solta no ar, que ilumina e volta a apagar. Foi de repente, você voltou. Programa Carlos Pitti. Ouvintes do Brasil e de Portugal, quem fala com vocês aqui é o Christian. E aqui é o Cristiano. Nós também estamos aqui com essa figuraça, nosso grande amigo, Carlos Pitti. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. Oi, gente, também é o Chororó. Super abraço pra vocês. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Brasil, alô, Portugal. Eu sou a Fátima Leão. Eu também estou com o Carlos Pitti. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Ô, moçada, aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa. Um beijo pra vocês e continue ligado com a gente. Alô, Carlos Pitti. Aqui é o Cebado Inimigos HP. Um beijo a todos vocês. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas. Os melhores artistas estão aqui. Abraço a você. Tudo bem aí? Tudo legal? Ouvindo o nosso programa Carlos Pitti especial de férias. Obrigado a você pelo esse carinho maravilhoso de sempre. A você que nos acompanhou em 2012. Segue com a gente em 2013. Vem novidade por aí. Ouvindo o programa especial de férias. A gente tá matando saudade aqui. Nossa equipe toda de férias. Mas logo a gente volta. Na semana que vem, voltando com programas inéditos e exclusivos para você. Não deixe de acompanhar a gente na internet, www.carlospitti.com, carlospitti.blogspot.com, tá bom? No Twitter, no Facebook, no YouTube, no palco, MP3, tudo, tem minhas músicas, minhas composições, as minhas produções, o programa Carlos Pitti, os vídeos e as entrevistas, na TVCP1.com, TVCP e o número 1.com, tá bom? Acessa lá e acompanha a gente. Programa Carlos Pitti, especial de férias pra você, segue no ar! Programa do Carlos Pitti, enviando sucesso. E eu tô com ele aqui, meu amigão, companheiro, gente finíssima, Fabrini. Ô, grande garoto. Show de bola. Gente, acho que eu tô ficando famoso, hein? É, tá aqui do lado dessa fera, aqui danada, que é o Carlos Pitti. Imagine, rapaz. É um prazer enorme estar aqui com você. Você, né, é conterrâneo do Paraná, pé vermelho, né? Sou de Ponta Grossa, Paraná. O Fabrino, é engraçado, a gente se conheceu pela internet, a gente se encontrou poucas vezes, mas a gente parece que se conhece há tanto tempo, não parece não? É verdade, parece que já fazem anos, né? Parece que a gente já se conheceu lá no Paraná. É verdade, né? Você tá há quanto tempo em São Paulo? Bom, já tô há 10 anos em São Paulo. 10 anos. Já vim do ano de 2000 eu vim pra cá. Por causa da música, acabei não trabalhando com música a princípio e depois eu parei tudo e falei, olha, eu vim aqui nesse mundo pra cantar. Você chegou a ter um momento de falar assim, poxa, acho que não é pra mim, é difícil mesmo dar uma parada ou não? Chegou nisso ou não? Não, espero não chegar ainda. Mas não. Agora você já tá com quantos trabalhos lançados? Então, eu tô gravando o meu trabalho aos poucos, né? Tô gravando músicas, daí eu lanço. Você porque hoje em dia também. Isso, tenho muitas músicas compostas já. E como no Brasil é muito difícil estar lançando, distribuir música, então eu tô fazendo o trabalho aos poucos, né? Eu gravo uma música, jogo pra todo mundo ver, E depois eu vou trabalhando outra. Então tem música que eu tô trabalhando há Cinco Elementos hoje, que tá tocando. Na verdade, assim... Bem, foi a primeira música que eu gravei. E não é tão fácil no Brasil, porque é muito grande o país e tem muita gente também, né? Muito artista. Todo dia a gente recebe material, recebe CDs, música nova. É complicado, né, Fabrini? É pouco espaço para muito músico, né? E antigamente o pessoal lançava um disco por ano, né? Ou mais. Hoje, em dois meses, já tem música nova e o cara trabalhando, tem que correr. É, e os artistas estão produzindo todo dia, né? É, verdade. Hoje em dia, é isso aí, o pessoal lança uma música, até pro músico da noite, né? O cara tem que sofrer. E a música sertaneja, o cara que canta música sertaneja, é o melhor músico que existe. O cara toca outros... Eu gosto muito de MPB, mas se o cara tiver um repertório de 30 músicas ali, o cara pode tocar em qualquer lugar, né? Olha aí. Música sertaneja, não. Todo dia sai uma música, o pessoal toca aquela nova. É verdade. Está um pouco escasso, vamos falar assim, o perfil estilo MPB, né? Não que a gente não tenha acompanhado, que a gente acompanha sempre todos os estilos, né? Eu gosto de rock. Mas não assim com essa... Com esse volume como é o sertanejo, né? É, o pessoal do sertanejo está produzindo. Bom, você veio aqui para falar com a gente hoje, contar da sua carreira e para cantar para nós também, né? Não, vamos continuar conversando? Tão bom. Vamos cantar uma música. Você falou da Cinco Elementos? É isso? É, tem uma música Cinco Elementos, foi a primeira música que eu gravei. Gravei com um parceiro querido, gente boa, Carlos Randall. Já entrevistamos o Carlos Randall. Eu ouvi a entrevista. Alô, Carlos Randall, grande compositor. Aí, vamos cantar Cinco Elementos, então? Vamos começar lá. Aqui. Alô, amigos, aqui é o cantor Fabrini. Eu também estou aqui nesse programa que é uma potência. Programa Carlos Pitti. Programa Carlos Pitti. No meu coração, eu estou apaixonado por você. Tenho cinco elementos no meu coração. Adoro te ver. Fogo, meu corpo queima por você. Você é o ar que eu respiro, água. Meus olhos choram se você não está comigo. E na terra vou te deitar pra fazer amor. Cinco elementos, cinco sentimentos. E o meu coração. Cinco elementos, cinco sentimentos de amor e paixão. O quinto elemento é te amar. O quinto é pra sempre te amar. O quinto, seja como for, vou te entregar o meu grande amor. Cinco elementos, cinco sentimentos, criou meu coração. Cinco elementos, cinco sentimentos, criou meu coração. Cinco elementos, cinco sentimentos de amor e paixão. Cinco elementos, cinco sentimentos, criou meu coração. Cinco elementos, cinco sentimentos de amor e paixão. De amor e paixão. Bom, e pra quem quiser levar o Fabrini, contratar o Fabrini?

Aqui quem fala é o cantor Cássio. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera, eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitt. Tamo junto. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Alô, alô, gente, programa especial de férias. Programa Carlos Pitt no ar para toda a nossa rede. Brasil, Portugal, Paraguai. Um abraço a todo mundo aí que tá ouvindo a gente, né? O pessoal via internet também ouvindo, muito obrigado. O pessoal que acompanha a gente através das redes sociais, muito obrigado. A todas as rádios, obrigado por essa parceria muito bacana com o programa Carlos Pitt, sempre trazendo os melhores artistas da música sertaneja do Brasil para você. Lembrando a você que nós estamos apresentando aqui programas especiais, especial de férias, né? Relembrando alguns momentos de 2012 e na próxima semana estaremos voltando com programas inéditos aqui na sua rádio. Então segue ouvindo a gente e é muito bom ter você aqui comigo. Um abraço, programa Carlos Pitt está no ar. Programa Carlos Pitt. E hoje um dos nossos convidados mais que especiais aqui, com uma trajetória imensa como cantor, compositor, produtor musical, aqui no programa Carlos Pitt, com prazer, Nil Bernardes. Tudo bem, Nil? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui. É um prazer muito grande estar aqui com você. Eu estava ansioso para participar. Que é isso. Sabe, porque a gente tem ouvido e a gente tem gostado muito do que tem dito, do que as pessoas têm dito, os amigos que participam do programa. Tem dito a respeito de você. Obrigado, e do seu programa. Obrigado. Então realmente é um prazer muito grande estar aqui. Né? Então para você que está acompanhando tanto no rádio como também assistindo a nossa entrevista aqui hoje, pode ter certeza que vai ter uma entrevista de mão cheia, com muita coisa para falar da sua vida, viu? Porque a gente gosta de falar da vida dos outros. Ah, também. Mas é isso, é muito bom. Ô, Nil, você é lapiano, né? Nascido ali no, na região da Lapa, São Paulo? Eu nasci em São Paulo, na Zona Norte, exatamente na Vila Brasilândia, que é a região ali, freguesia do Ó, né? E a questão da Lapa foi que quando eu era garoto, quando eu tinha 4 anos de idade, foi a primeira vez que eu subi num palco, foi num ali. Clube chamado Clube Lapianinho, nem existe. E ganhava, e começou ganhando tudo lá, né? É, comecei ganhando. Foi muito legal, mas também com 4 anos de idade, eu acho, eu não lembro muito como é que foi a coisa, mas eu acho que foi legal, porque eu já cantava. Já. Feliz de quem tem história pra contar, né? Ah, é. Orquestra da Terra ganhou um grande destaque pela novela, como você está falando, a abertura. E não só na novela, ela tocou muito no rádio. Não, aí toca até hoje. Toca, né? Até hoje. É uma música, o Rei do Gado, que é o nome da música, né? Rei do Gado, toca até hoje. A gente ouve aí. E sai um trecho pra gente ao vivo aqui? Lógico que sai. Por favor, então. Ela faz assim: sou desse chão onde o rei é peão, com um laço na mão, laça, fera e marca, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive, luta, sonha em ser mais feliz e quem sabe será. Voam livres pensamentos seus que vão pelo ar, o fazem sonhar e sentir-se um Deus. Pra sempre serei. Sou esse rei, sou peão, laçador do sertão. Sou senhor, mas por força da lei, ser mais feliz e quem sabe serei. Voam livres pensamentos meus, vão pelo ar, me fazem sonhar e sentir-me um Deus. Alô, amigos, aqui quem está falando é o Nil Bernardes. É um prazer muito grande estar aqui com o meu grande amigo Carlos Pitt. Um beijo pra você. Sou desse chão onde o rei é peão, com um laço na mão, laça, fera e marca, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive, luta, sonha em ser mais feliz e quem sabe será. Voam livres pensamentos seus que vão pelo ar, o fazem sonhar e sentir-se um Deus. legal, tô aqui com Nil Bernardes conversando com a gente no programa Carlos Pitt. Nil Bernardes, assim, a todo esse trabalho de composição desde o início, quantas obras você já tem gravadas? Ah, Carlos, ou feitas, vamos falar assim, né? Porque não é porque não foi gravado que seja... É, eu acredito que gravadas, eu acho que passam de 400. Certo. Né? Gravadas, puxa vida, tantos amigos, né? Tantos que nos deram o prazer de gravar. Sérgio Reis, Leandro Leonardo, o próprio Leonardo, depois sozinho, Zezé de Camargo e Luciano, Bruno Marrone, Jean, as Marcianas, Jean Giovanni, Roberta Miranda, e na área mais popular, Marcos Roberto, Ovelha, sabe, uma infinidade de gente, Royce na área do samba, Royce do Cavaco. Você também produziu a Harmonia do Samba, né? Produzi, fiz a produção do DVD deles, foi um trabalho maravilhoso. Nossa, trabalhar com o Xande, uma criatura incrível, todos eles, sabe? Sim. Porque realmente a Harmonia do Samba é uma harmonia total, né? A Carlinha Pérez também, uma criatura maravilhosa que ajudou muito. E além desse todo o pessoal que você citou aí, grandes nomes da nossa música, você também... fez canções, como também produziu vários artistas iniciantes, vamos falar assim, ou que estão há pouco tempo na estrada, né? Não se comparando aos Exato. Outros, mas com um grande trabalho, por exemplo, o Victor e Matheus, que já gravou música Victor minha. Victor e Matheus, pessoal, nós fizemos, fizemos. São de sucesso, talvez não o Brasil todo conheça, mas é um trabalho muito bom, Mato Grosso, interior de São Paulo. Tem um pessoal maravilhoso aí surgindo. Victor e Matheus foi um trabalho muito gostoso de fazer. Nós fizemos o disco e fizemos o DVD dele. Eu, inclusive, tenho uma participação com eles, né? Cantando uma música minha que eu inclusive ganhei num festival de música regional. Foi o Rímula? Foi o Rímula, né? E eu tô cantando essa música com eles nesse DVD. E sabe, tem uma dupla que eu fiz agora há pouco tempo chamada Leone Raí, que tá pintando aí nas paradas, sabe? Um negócio muito legal. Então é gente nova que tá surgindo, sabe? Além de eu ter tido a honra de ter trabalhado com Leonardo, com Zezé de Camargo, com a Roberta, com Bruno Marrone, com todo esse pessoal que eu trabalhei, também é muito gostoso trabalhar com esse pessoal que tá começando agora, sabe? Por mim, você sabe que a gente ficaria aqui horas e horas conversando, também, contando a sua história, que é vitoriosa. Mas é bom, inclusive, a gente guardar, para mim ter a oportunidade de voltar uma outra vez. Ah, sem dúvida. É, porque realmente... E como você diz na sua frase final do seu release, da sua biografia no seu site, você agradece a Deus ajoelhados no milho, né? É. Por todas as bênçãos que ele propôs em sua vida. Acho que sim. E que ele continue assim com você, dando muita inspiração, muita energia, que a sua carreira, assim, por mais que a gente sabe que nós temos o nosso momento de passagem pela Terra, mas Sim. que a sua obra fica eternamente lembrada. Eu agradeço muito e foi realmente uma honra muito grande estar aqui com você, que eu te admiro muito. Obrigado. E é muito legal a gente estar perto das pessoas que a gente admira, que a gente gosta. E eu desejo Obrigado. Também para você todo o sucesso do mundo e eu tenho certeza que você... Estamos no caminho. Obrigado, Nil. Obrigado. Deus abençoe você. Seja Obrigado, sempre bem-vindo aqui no programa Carlos Pitt. Obrigado. Grande cantor, produtor, compositor do Brasil com a gente no programa Carlos Pitt. Valeu, gente! Programa Carlos Pitt. Eu queria ser o homem mais forte e poderoso da Terra, pra acabar de uma vez com a violência, com o ódio e com todas as guerras. Eu queria ser um homem mais rico, mesmo que por segundos, pra saciar toda a sede e matar toda a fome que ainda existe no mundo. Sonhava quando eu era criança ser um super-herói, gostava de brincar de xerife e cowboy, de prender não somente em barracos, mas também nos porões dos palácios os verdadeiros ladrões. Queria mesmo que por um dia ser o presidente da ONU, da OPEP ou de qualquer nação, com um murro na mesa bem forte, expedir com firmeza uma ordem: chega de corrupção! Ah, chega de ficar calado, de ver tudo errado, só dizer sim. Seja o que Deus quiser, mas eu não acredito que Deus queira assim. Chega de ficar parado, de ser enganado, de ter dó de mim. Seja o que Deus quiser, mas não é

o cão caça com gato. Sou louco de sorte, camoeirada. Cê tá ligeiro, hein, Roger? É, Roger, cada enxadada é uma minhoca. Cada enxadada uma minhoca, música nova, minha, com essa música aí, tem a participação do Roger e Robson, Carlos Pitt e Roger e Robson. Essa música eu compus em parceria com o Júnior Santi, fechando aqui tudo e todas de hoje do programa Carlos Pitt. Obrigado, gente, por mais um programa, né? E você ouviu aqui o nosso último programa especial de férias. Semana que vem a gente volta trazendo os novos programas com programação inédita aqui, ó, na sua rádio. Obrigado, gente, por esse carinho de sempre com a gente no programa Carlos Pitt. Valeu, fiquem com Deus. Até semana que vem. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.